Pode levar, pode levar. Pode levar, não tenho arma não, mano. Não tenho arma não, sou polícia não. Pode levar, pode levar. Vai roubar agora no inferno, mano. Vai roubar no inferno. Minha moto você não vai levar não. Minha moto você não vai levar, graças a Deus. Thank you.